corazón. Na estrada de sol e poeira, lado a lado firme na bandeira. Companheiro que não dá mancada, tamo junto em qualquer caminhada. De porta em porta, levando esperança, com sorriso no rosto e alma de criança. Se a missão é pesada, nós encara, é no peito que a gente carrega a cara. Quantas vezes a chuva tentou parar, mas a fé fez a gente continuar. Se cair, nós levanta de novo, porque juntos a gente move o povo. Oh, campaneiro da estrada, guerreiro que nunca foge da jornada. Se o mundo fecha a porta, a gente abre outra entrada, com coragem, com verdade, com risada. Oh, campaneiro de fé, se é no asfalto ou na lama, nós dá o pé. E cada passo que a gente já deu foi por um sonho que nasceu e ainda é meu e teu. Oh, companheiro! Gente que fala, mas não vê o que é correr o bairro a pé pra acontecer. Mas nós sabe, nós sente na pele o suor que escorre quando o povo quer que seja. Ouvindo história, estendendo a mão, de esquina em esquina, pulsando o coração. Se for pra lutar, não tamo sozinho. Tem campanheiro trilhando o mesmo caminho. E quando a vitória chegar, vai ser lindo lembrar. Cada passo, cada chão, foi com verdade no coração. Oh, companheiro da estrada, parceiro que a vida me deu de trocada. No sol, na garoa ou na madrugada, é nós que escreve essa estrada abençoada. Companheiro da estrada, parceiro que a vida me deu de trocada. No sol, na garoa, na madrugada, é nós que escreve essa estrada abençoada.